Quando eu vou 1896, tá no 24 para a polícia também. Obrigado, mais uma missão de táxi. Bom, 89 prossiga. Então 3399 no box 3, pushback acionamento. Não, mas já chegou, operador, siga. Estimativo, senhor, está seguindo esse caminho. Tá, 3399, número 2 no setor. Número 1 é a sua esquerda. Aguarde. Está aguardando o botão 3399. Torre voa no 7 no 4, na próxima pushback também no portão 2. Sente no 7 no 4, número 2 no setor aguarde. Salvador, o 3399 autoriza acionamento do motor número 2 na posição em idle. Acionamento a seu critério, 3399. Aguardando push. É autorizado o acionamento. aguardando a autorização do senhor para entrar ao posto, 3399. Pode iniciar o curso 10, então 3399 com calda para 10. Negativo, então aguarde o Gol liberar a retaguarda após estar autorizado. Para o táxi, o cono 896, temos. Deixa eu ver aqui, 92 a bola, alterna Fortaleza com 2 horas e 45. 896, aposte no ponto de espera pronto, ajuste 1009. Mataremos, 896. Nós já estou voltado? Ok, me escutando. A senhorita vinha me formando com cauda para 10, isso? Qual foi a melhor opção? Não entendi. De acordo com sua autorização, já. Estamos prontos. Estou autorizado para o feedback padrão. Sempre táxi 3399. Eu vou usar o feedback acionamento. Vá a informação do profissional do táxi do 3399. Está pronto com 896. 896, além da cola. Vento, vento calmo. Além da cola, vento. 3601, na ponte número 9. Cruzado, Tribeca, acionamento 3601, na Jumtex. Obrigado, comandante. Muito grato, bom dia. 1896. Salvador, bom dia. 1896, decola UCA, Caju, na 64. 1896, contato radar na decolagem. Tudo para o nível 370 na saída PUCA, transição Caju. 370 PUCA, Caju, 1896, obrigado. Salvador, o TAM 3399 altera na Galeão, 4 horas e 4 minutos de autonomia, com 128 a bordo para o táxi. 3399, reporte pronto no ponto de espera 69 na Juiz. Vai informar pronto no ponto de espera 10, 10009, ajuste o altímetro, TAM 3399. Bruno 704, autorizado para o feedback, sinceramente, já no táxi. Autorizado, repassar que estou no 704. Salvador, TAM 3399, ponte espera 10, pronto. 3399, autorizado a alinhar e decolar, vento calmo. Leva de decolagem, vento calmo, TAM 3399. Salvador, TAM 3601 para o táxi, tem 160, 3 horas e 45 até na Galeão para o táxi. TAM 3601, taxi via Índia, me chama no ponto de espera, pronto, registro 1009. Via Índia, vai chamar no ponto de espera, 1009, via 1001. Voo 1714, está pronto para o táxi. 1038 a bordo, 1h50 terra na... No 4, reporte no ponto de espera pronto. 1009 na justiça. 1009 reportar agora no 7-4. Ponto de Aragão, 97 é o ponto de Aragão. Pista no 4, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, lento calmo. E decolar de pista no 0, gol 97 com 4. Gol 1896, chamador centro, Recife, 1, 2, 3, 4, alternativa. 1245, 1285, gol 1896. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3399, Dael. Letra, bridge, 2, 3 mil pés agora. 3399, contato radar na decolagem, tudo para o nível 300 na saída da El, após letra direto bridge. Aqui autorizado nível 360, a El letra, após bridge, o TAM 3399. Espera pronto, tá 3601. Tente, após o Golima, tem 3601. Após o Golima, tem 3601. Controle o TAM 3399, está presente, autoriza, Dael? Autoriza direto, letra. Dael, obrigado. Bom dia, Chanel 6251, na autorização, Guarulhos, nível 360, da CIND da TIS. Gol 1714? Gol 21, chamei 198, por favor. 19, 8714, bom dia. Controle Golo 714, bom dia. Golo 714, bom dia. Contato com o radar na decolagem. Eu falo nível 230 na saída FUCA. 230 na FUCA, 714. Salvador, bom dia, Oxiné 6251, no centro da Delta, autorização, 3, autorização Guarulhos, nível 360. Melhorou no decolor 23, chame controle, 198, bom voo. 198, bom dia. Bom dia, Oxiné 6251, pronto cópia. Pronto. Guarulhos, 360, uniforme Zulu 16, colada pista 10, saída da El, após da El, após Leda Bridge. Controle 199-8, transponda 5071. Tá, 3601, bom dia, contato radar na decolagem. Tu for no nível 360 na saída da El, após livro direto grid. 360 da El, tá 3601, confirme. Saída da El, após livro direto grid, então 360 tá 3601. Gente, após Lida, direto Bridge, 3601, poderia voar direto da El? Autorizado, direto Lida. Direto Lida, 3601. São 3399, chamador Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Chamador Centro Recife, 125, 1, alterna 133, decimal 95, São 3399, obrigado, bom dia. 15-4, chama agora o centro Recife, 125 decimal 4, alterna 126 decimal 85. 2545, 2685, 714, bom dia.